Vamos relembrar do sucesso da NBA. Quem souber, canta com a gente, hein? Meu amor, como dói a solidão que maltrata meu coração. Volte logo, por favor, volte logo, por favor. Eu sei que foi errado, mas já te provei. Você é a única pessoa por quem me apaixonei. Faço qualquer coisa pra poder te amar. Nesse shot estou pedindo pra você voltar. Pra você voltar. Ah, ah. Vem que eu te espero noite e dia. Trazer alegria a meu coração. Viver comigo a fantasia. Colorindo os meus sonhos, o meu mundo de paixão. Vem que eu te espero noite e dia. Trazer alegria meu coração. Viver comigo a fantasia, colorindo os meus sonhos e meu mundo. Vem comigo assim, vai! De paixão, de paixão. Vem que eu espero noite e dia trazer alegria ao meu coração. Ao meu coração. Viver comigo a fantasia colorindo os meus sonhos, o meu mundo de paixão. Bateu forte a saudade no meu peito. Eu preciso dar um jeito de dar jeito no meu sofrer. Saudade quando chega bate forte, não escolhe a hora. Eu duvido quem não chora quando vai embora o seu bem querer. Eu duvido quem não chora quando vai embora o seu bem querer. Tá faltando você no meu coração. Vê se não demora, amor, vem embora, volta pra mim, paixão. Tá faltando você no meu coração. Vê se não demora, amor, vem embora, volta pra mim, paixão. Você no meu coração. Vê se não demora, amor, vem embora, volta pra mim, paixão. Tá faltando você no meu coração. Vê se não demora, amor, vem embora, volta pra mim, paixão. Vê se não demora, amor, vem embora, volta pra mim, paixão.